Panorama Agrícola para 14 de outubro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 14 de outubro, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado desta quinta-feira é: o dinheiro é para a proteção, mas a sabedoria vale muito mais. EPAGRE apoia a produção agrícola no Afeganistão. MDA e os núcleos de pesquisa e de extensão em agroecologia. E no panorama regional desta quinta, Chicão fala de novas variedades de vime. Você pode participar do nosso programa. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Preparar uma maionese leve e saborosa é muito simples. Basta misturar a ela um terço de creme de leite fresco. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O diretor de pesquisa da EPAGRE, Edson Silva, integrou a missão da Agência Brasileira de Cooperação ao Afeganistão. O objetivo da viagem foi detectar possibilidades de prestação de cooperação técnica na área da agricultura. A EPAGRE já mantém programas de parceria internacionais com Angola e Moçambique na África, na área de piscicultura, e desenvolve também pesquisas com Argentina, Bolívia e Paraguai na produção de cereais. Além disso, há variedades de arroz desenvolvidas pela EPAGRE, utilizadas na Venezuela, Paraguai, Uruguai e Argentina. Os afegãos têm interesse, num primeiro momento, em geoprocessamento e zoneamento agrícola. Atualmente, o Brasil vende ao Afeganistão carnes de aves e bovinos. O Brasil quer cooperar para fortalecer a pesquisa agrícola e a extensão rural nesse país recentemente devastado pela guerra e apoiar o Afeganistão nos cultivos de soja e também de trigo. Acontece hoje em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, a primeira oficina regularização do contrato por curta duração na agricultura familiar. Essa oficina faz parte do projeto Redução da Informalidade por meio do diálogo social. É um convênio entre o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e instituições parceiras como centrais sindicais CONTAG e FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina. Esse evento tem por objetivo discutir o contrato de curta duração e seus reflexos sobre a formalização do contrato de trabalho rural e na Previdência Social. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Fique ligado no Panorama Regional. Novas variedades de vime. A equipe do Escritório Municipal do município de Rio Rufino, na região serrana, com o apoio das gerências regionais de Lages e São Joaquim e a Estação Experimental de Lages, então realizaram uma reunião técnica com os agricultores familiares da comunidade de Goiabeira, no município de Rio Rufino, sobre novas variedades de vime. Havia disponível para o cultivo do vime somente uma variedade, o Salix Rubin, ou vimeiro comum, que está presente há várias décadas nessa região produtora. A Ipagre, então, visando dar mais opções de variedade aos vimicultores, em 1998 iniciou a formação de uma coleção de variedades e de híbridos, importando materiais de países como França, Itália, Alemanha, Portugal e Argentina, Chile, onde foram realizadas algumas coletas locais, como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para serem testados. A coleção foi formada com a introdução de 105 tipos de vimes diferentes em três linhas: vimes especiais para artesanato, vimes para produção de celulose e energia e vimes para floricultura in natura e desidratado, onde desses sobreviveram em torno de 45 materiais com potencial produtivo para a região. Desde 2002, a Ipagre vem estudando 12 materiais e unidades de observação, nível de propriedade, com os vimicultores da região. Então, foi apresentado nessa região, a comunidade, uma variedade da linha de artesanato e uma linha de floricultura. O vime denominado de borracha, pelas características e resistência à torção, fato que permite produzir artesanato de boa qualidade também no uso de amarração de parreiras e arranjos florais. A escolha dessa comunidade se deve ao fato que, principalmente, o vime borracha tem demonstrado maior potencial produtivo em áreas com altitudes superiores a 1.200 metros. Então, na propriedade do Sr. Jaison Ribeiro da Silva, foi realizado esse evento, onde existe uma unidade de observação de vime que foi implantada em 2009. Hamilton Weber Xavier, Chicão Ipagre, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Edital apoia Núcleo de Pesquisa em Agroecologia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançaram edital para implantar e consolidar núcleos de pesquisa e extensão em agroecologia em instituições de ensino superior. O objetivo é apoiar propostas de pesquisa científica e extensão tecnológica para a agricultura familiar. O investimento do MDA é de R$ 16,2 milhões. O edital atende duas chamadas públicas. A primeira está focada em projetos de inovações tecnológicas para a sustentabilidade da agricultura familiar. A segunda apoia projetos destinados à implantação de 54 núcleos de pesquisa e extensão em agroecologia em instituições de ensino no Brasil. O coordenador-geral do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, Francisco Roberto Caporal, explica que, com o edital, o Brasil será o país com o maior número de núcleos de pesquisa e extensão em agroecologia. O Brasil passaria a contar, a partir desse edital, com cerca de 100 núcleos de pesquisa e extensão em agroecologia, o que também é inédito no mundo. Não há nenhum país que tenha 100 núcleos nas instituições de ensino superior. Essa é uma iniciativa muito importante porque, a partir dela, o MDA está consolidando um apoio para a mudança do paradigma na pesquisa e na extensão com o enfoque da agroecologia. A íntegra do edital encontra-se disponível no portal do MDA em www.mda.gov.br e no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em www.carloschagas.cnpq.br. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente pela internet até às 18 horas do dia 11 de novembro. Do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, Patrícia Landim. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.